Azul 2783, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Vitória da Conquista, direto Elefa, após o PLO, após direto Conquista. Nível 200, saída Arbor, após posição Elefa, pistão no zero, curva direita. Transponder 5445, frequência do controle Salvador em 1119, decimal 35. Decola down no zero, saída Arbor, Elefa, continua, na direita após a decolagem. 2783, confirmando, transponder 5445. 445. Cotejamento correto, reporte pronto para o aceleramento, o azul 2783. Pode falar. Rio 5975, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 1118 decimal 95, ajuste no 0 no 5. Muito bom dia, Lonor 7 com 9, posição 3, ciente daqui, localização Guarulhos. O 759, autorizado Guarulhos, via Pesulu 10 até Taubaté, nível 360. Saída da El, Leda, Motiva, pisto no zero, curva direita. Transponder 5442, frequência do controle Salvador em 1119, decimal 35. 360, autorizado, Emola 90, curva direita da El, Leda, Monte, via Ampresulo 10, Taubaté, 5442, transponder, 0935, controle. No 759, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e saneamento. Tá bom. Federal 9970, confirma estimado de calços fora. Repita, por gentileza, horário. 0930, ciente, aguarde coordenação e cópia. Fazerinha ainda coloca aqui no 0, vento 080 graus, 549. Salvador, o azul 273. Azul 2783, Salvador. Sente e mantenha o perfil mínimo da saída. 9975 do Colão 119, controle 119, decimal 35. 5935, Rio 5975, grato. Sobre Salvador, Rio 5975. Rio 5975, contato radar, subiu para o nível 350 na saída Momo. Ok, 350 na saída Momo, Rio 5975, aguardando a possibilidade de voar para o Ti. Inicialmente eu vou em Cogbo, Rio 775. Ok, inicialmente Cogbo. Geral 9970, confirme a aerovia declarada. Sobre o volume 20, geral 9970. Ente, pronto, quase. Pronto. Autorizado Teresina, via Pesolu 20, nível 340. Fecho de saída Momo, transição Nenim, pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5453, frequência do controle de Salvador em 119, decimal 35. 340 Teresina, Epsilon 20, decolada 10, Momo Nenim, curva esquerda. O transponder 5453, controle 1960. 09970. 09970, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Está reportado. Passarendo 2223, estamos na remota 13, puxa, aciona. Passarendo 2223, sente do acionamento, chame pronto para o táxi. Trabalho para o táxi, 2223. Voo 1759, livre acionar, chame pronto para o táxi. É uma fácil, voo 1759. 5975, chama agora Recife 12085 e alterna 12545. Estimativa 2685, alterna 2545, Rio 5975, grato, bom final de semana. Passageiro 2-2-2-3-3-5 a bordo, 6 horas e 30 de autonomia, Fernando Salvador, para o táxi. Passageiro 2-2-2-3, autorizado o táxi até através da posição 06. Passo com a 06, 2-2-2-3. Voo 1759 com 178 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna o Galeão. Voo 1759, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 1, 18.95, ajusta no 0 no 5. Taxi Índia no ponto de espera da 10, chama 1, 18.95, 10 no 5, voo 1759, obrigado e bom dia. Passaredo 2223, siga o Boeing da Gol. Via Taxi Índia, quando o próximo ponto de espera da pista no 0, chame torre em 1, 18.95, ajuste no 0 no 5. Tente com 1015, segue o Boeing da Gol, no ponto de espera, 1895. Obrigado, senhorita, bom serviço. Falou, Salvador Montia com 649, está no 06, gente da Kilo. Autorização de tráfego, por favor. Vou no 649, agora a gente copia por seguro. Federal 9970 no Pátio 3, ciente do acionamento, chame pronto para o táxi. 59, ponto 090, pronto. Ano 759, bom dia, autorizado a linha ainda para o Pátio 0, 080 graus, 149. Linha decola 090, ano 759. 649, pronto, com a pena. Copia 649. Autorizado por seguro, nível 360, saída da EL, Leda, pós-seguro, pista no zero, curva direita. Aciona o transponder 5451, frequência do controle em 119.35. Autorizado por seguro, nível 360, na saída da EL, Leda, e direto por seguro. Decolador no zero, com curva direita, 5451 é o transponder, 119.35, controle para o gol 649. O número 649, por gentileza, repita a frequência do controle. 1.9.9.5. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento, gol no 649. Bom dia, Azul 4234, com informação Kilo. 4234, bom dia, pronto, cópia. Afirmo, prossiga, pronto para cópia. Autorizado Recife, via Petulu no 7, nível 350, saída Puca, transição Aracaju, pista no 0, primeira curva à esquerda. Transponder 5450, frequência do controle em 119.35. No céu autorizado para Recife, nível 350, via Upper Zulu 17. Decola na Puca Transição Aracaju, a partida está 10, curvando à esquerda após. 5450 transponder, 1935 vai ser o controle. Para o Azul 4234. Sim, obrigado. Azul 4234. Muito bom dia, 1759, decola da EL, Leda. 1759, bom dia, sem contato radar, ficou para nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, 1759. Decolagem, 0080 graus, 4, né? É iniciando, mantém a prova 2500, 2223. Obrigado. Táxi Sideral 9970, 2 abortes 0070, até na frente. Sideral 9970, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxway Índia, quando o próximo chame torre em 1.18.95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Táxi via Pátio, 15 a ponto de espera da 10, torre 2.95, bom dia. DD223, com os 33, controle 119.35. Chama agora, 119.35, 2223, obrigado, bom serviço. Controle, muito bom dia, é o passarelo 2223. Bom dia, passarelo 2223, está em contato radar, saída Arbor, suba sem restrições para o nível 180. Arbor sem restrições para o 180, vai manter a pronta 2500 e depois curva direita, senhor? Mantém a saída 2223. Mantém a saída então, 2223 sem restrições até 180. 1092, autorizado ao final do ILS X-Ray, desça para 2015 no ajuste, informe estabilizado. 2000 para 2015, bom ar estabilizado, 0 a 2. Salvador, bom dia, Sideral 99770, próximo a comunicar. Federal 99770, bom dia, autorizado em área decolar, 090 graus, 49. Sim, em área decolar, na 10, Federal 99770. Ouro Azul 2783 para Puxadense em acionamento. Azul 2783, direcionar, chame pronto para o táxi. Direcionar, acionar para o táxi. Federal 9970, Colônia 38, controle 1935. 1935, bom dia. Agora 759, chama Centro Recife, 15 desse lado, Fernando, em 13325. 25135, obrigado. Controle, bom dia, Federal 9970. Federal 9970, contato radar na decolagem, saída Momo, se você tem restrições ao 340. Sem restrições ao 340, quando é possível proa de Momo, ou quem sabe até Cólogo? Autorizado, direto Cólogo. Direto posição Cólogo, Federal 9970, obrigado. Agora 092, autorizado o procedimento, reporta nacional para controle. Comandante final, Golo 092. Passadeira 2223, possibilidade de sanidade coordenada para a direta do destino, para o 2223. Agora de coordenação, passadeira 2223. Muito obrigado. Você está ao meu aguarde. Autorização, confirme. Qual o destino? Qual o horário da notificação do plano de voo? 2783, 59 a bordo, 312 de autonomia, Fernando Salvador, está pronto para o táxi. Livre até o ponto zero no zero via Índia, ajuste no zero no 5, torre 118.95, tem um bom voo. Via Índia, 118.95. Completa com a torre em 118 desse 995. 1895 a torre, 0 a 0. Terremoto no 2 para o portão 8, confirmando? Positivo, aqui. Autorizado, autorizado, reporte ao término do rebote. Ao término do rebote. Com 3 horas, 129, confins, confirmando? Assista. 1649, autorizado o táxi, segue o ATR da Passaredo, Corrigido da Azul. O ponto espera no 0, torre 118.95, ajustado 1015, táxi Índia. Vai seguir o ATR da Azul. Ponte espera mais uma de 95, ajuste no 0, 15, gol 649. Tráfego avistado, autorizado pouso, piscina 0, vento 1100 graus, 05 nós. Ele pouso, piscina 0, gol 9092. Papá, Juliette, até Romeu, informo que está em coordenação sua autorização junto à sala IS para nós aqui na torre, não chegou nenhum plano ou notificação, ok? Está em coordenação com a sala IS. Salvador deve providenciar o seu plano. Quero sempre Recife, 126.85. 126.85, Sideral na Branca, 0, bom dia. A Lima tem cabeceira no zero? A Lima 6, cabeceira no 0, 27. Solo aos 4,6, direita 121, decimal 1. Direita Direito, 2-1-1-0-9-2. Torre Salvador, bom dia, Gol 649, ponto espera, dono 0. 649, ciente, mantém o ponto de espera. Mantém. Do hotel de Lacia, 500 pés ou 1000 pés? Solo Salvador de voo 092. O 092, bom dia. Siga Alfa até antes da Juliette. Alfa até Juliette. Tu 2783, autorizado a decolar, decisão na zero, retorno 00 graus, 05 metros. Autorizado a decolagem, 2783, fica com o momento. Fica com o momento para 2783. Confirme. Poderia confirmar o vento? Vento 100 graus, 04 nós. Autorizado a decolagem, 2783. Aqui é o Sam, Mike Bravo, no tempo do rebote, 5-5-0-8. Tomador Azul, 4-2-3-4, no PAC 3 para pushback, acionamento. Azul 4-2-3-4, livre, puxa acionar, chame táxi. Confirmando a 3 Romeu, no PAC 3? Afirmo, 3 Romeu. É livre. Chamará para o táxi, Azul 4-2-3-4. Aqui é o Mike Bravo, formando o centro do reboque, gente, saindo do reboque, tem bom dia. Bom dia. Até o Gillette é a cópia. Sim. 1935, 2783. 5 e aciona o código 5436. Chama sempre Recife, 1260. Chama Recife, 1260, obrigado, bom serviço. 5. Arbor, cruzando 1700 para 3000 pés. Tem 118,95. Se mantendo 200, azul 2783. Está livre das exceções? Hotel Juliette Serra, autorizado a acionar chame-taxi. Restrição de 3000 na saída? Quero controlar. O 373 está solicitando, está livre da restrição de 3000 pés. Suas restrições, o azul 783, livre extensão 200 Vandeleta. 200 Vandeleta, azul 273. Moura 649, autorizado a decolagem, vento 120 graus, 059. Autorizado a decolagem, 00, voo 649. 4234, para identificados com 116 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando São Gonçalo. 234, autorizado o táxi, observe o Boeing da Gol ingressando no portão 5. Com segurança após o gol, prossegue via pátio 1 e Índia. Ponto espera 1895, ajustado 1015. Sempre atento ao tráfego da Gol, vai prosseguir depois pátio 1 e Índia, no ponto espera 1895, azul 4234. Papá, papá, Juliette, até o Romeu, confirma a pista que deseja decolar 17. Autorizado 070 para Sierra 90 Eco Uniforme até Latar, após Latar 085 conforme o plano de voo. Decolagem da 17, curva à esquerda, saída Latar. Controle Salvador 119 decimal 35, código 5472. Saída da Alfa, mantenha 360. 360, Léo, leva 64. Correto é o pátio 4. Tá, chame a torre para acionamento táxi. Em 118.95, tamo bom. Hotel Romeu, agora o nível aprovado, o 070, ok? Prossiga. Romeu, prossiga. Matilhete Romeu, decolou de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, locado 01 no fundo 5 no transponder, 3 no POB, inicialmente sobrevoo na Cidade Baixa. Gente, o senhor manter que antes pega em sobrevoo, confirma. Afirmativo. Ele achou tudo contrário, a gente no 05, em condições visuais, o Mike de Leite Romeu. Mike de Leite Romeu, na escuta do controle. Hotel Juliette Serra, autorizando o táxi, reporte na papá. Hotel Juliette Serra, corrigindo, reporte na Oscar. Hotel Romeu, autorizado em linha pistão 197, reporte. 7, Hotel Romeu, aguarde para decolagem. Hotel Juliette Serra, do Salvador. Próprio transponder para 0260. Juliette, Hotel Romeu, autorizado decolagem pista 17, Ventona, 00 graus, 049. 4234, decola 57, controle Salvador, 119, decimal 35. 119, decimal 35, 42347. Olha, Fernando, 13325. Agora com o centro Recife em 125, decimal 1, alterna 13325, voo 649, boa. Controle Salvador, bom dia, o azul 4234, decolado, Puca, na sua escuta. Azul 4234, contato radar, saída Puca, nível 350. Puca 350, 4234. Juliette, Hotel Romeu, decola o 58, aguarde transferência. Agora eu posso falar com o fatorizado da curva. Cuidado com o lado esquerdo, lado para o lado, cuidado. Mantenha o perfil de saída, chame o controle Salvador, 11935, Juliette, Hotel Romeu. Morado, sim, comandante. Aguarde da ação 4234, por onde Jamo da PZ seria ideal, confirme? Jamo já ajuda. Gente, obrigado, Jamo, tá? Controle para passar para o jogo para o menor, o color azul. Tá para votar, Mag, Juliette Romeu, confirme? Juliette para o menor, do color azul, pode votar. Juliette, Hotel Romeu, combate a radar na decolagem. Vamos nível, obrigado pela TV. Zero, foco, zero. Gente, livre ascensão 070, gira pela tá. Juliette, Hotel Romeu. Vamos, pode votar. Controle, mais Juliette Romeu, mantendo sobrevoo na vertical de São Joaquim. Sim, chamar Juliette Romeu. Na 312, a senhora vem explicação autorizada de chegada a Mário, descendo para o 050. Chegou a Mário 050. Pega 2783, chama centro Recife no 26.0. Hotel Juliette Serra, está autorizado a alinhar, reporte para decolagem da cabeceira 17. Então, Juliette Serra, autorizado decolagem pista 17, Ventona 00 graus, 062 de novo. Bom, 2199, 205, 1170. 2199, cena identificação dessa via chegada a Mário para o 050. Via para o 050, identificou 2199. Centro Recife, 1.6.0. Correção, 1.6.0. Obrigado. Para o Azul, 4.2.3.4. 1.2.6.0 agora, 4.2.3.4. Obrigado. 3.1.2, livre das restrições de velocidade e altitude, desce para 2.3, hoje, em 1.15. Autorizado o procedimento, reporta na final. Autorizado cruzamento do campo, repasse retornando. Autorizado, Dr. José Serra. Flag Jet Romeu, você encontra sendo através de Bruno. Exatamente sobre a posição Bruno, Flag Jet Romeu. Ok, o momento você está exatamente acima de Bruno, Flag Jet Romeu. Vale para pouso, Juliette até Romeu. Vale pouso ao 1050. 1050, confirme. Afirma, 1050. Está escutado. Controle de Salvador, bom dia, é o Papa Romeu até o Juliette Serra. Papa Romeu até o Juliette Serra, bom dia, mantenha-se no corredor forte, o ajuste na 05, confirme seu frente. Fecha. Controle mais de Juliette Romeu em deslocamento para sobrevoo na região do Iguatemi. Silêncio, Mato Juliette Romeu. Mais 169, sendo a identificação dessa via chegada bom, seu 050. Chanelinha 312, apenas para informação, tráfego 12 horas, 12 milhas. Sobrevoo no setor, um helicóptero, um Rapson 44, mantendo o cash flow, sem interferência nessa aproximação. A contrato de cash flow. Eleva o azul 273. Azul 2783, chama sempre Recife, chama 2650. Recife 260, 273. Rodrigo Zona Maginóis, livre de inscrições, desça para 2003, o ajuste na 065, autorizado o procedimento LS, que foi ajuste na 0, repostabilizado. Uma pessoa. 2796, aguarde e cobra. Saída prevista, senhor. O cara caiu. Chamado para ingresso na terminal e chamado para pouso. Olá. 312, completa com a torre, 18, decimal 95. Estimando de pouso é aos 1106, entrada no terminal, estimando aos 1040. Copiado, graças. Informo a pista livre em 19 estado, o vento 120 graus, 11 nós, esquina H1015. Este tem livre pouso, 63112. Isso tem na curva esquerda, 6 graus, sobre controle, transponde 5475. Correto, chame pronto, puxa senhor. Eu vou pegar bem. São próximo 2014 milhas, um helicóptero Robson 44 sobre o setor, mapeando que a gente está sem referência na sua aproximação. Ok, 7219. Afirma. Autorizado 360 para Confins, conforme plano de voo. Saída da El, corrijo. Colagem da 1-0, curva direita, saída Arbor, transição neto. Após Elefa, direto Nítigo, intercepta Peso 21 conforme o plano. Controle Salvador em 1, no 935-5504, transponder. Autorizando 360 com Fins, rota conforme o plano de voo, saída Arbor. Transição Elefa, depois Nítigo, a Peso 21. 1935, controle de saída 5504, transporte. Correto, pronto.